O nosso tema de hoje é o Evangelho de Jesus. Então, para a gente começar, o que significa Evangelho? Antigamente, no tempo de Jesus, até antes dele, o homem sempre teve a necessidade de colocar, deixar escrito, deixar registrado o que passava na sua vida, o que passava à frente dele. Nós temos registros bem mais antigos de fatos históricos. E através deles é que a gente pode vir compreendendo o desenvolvimento humano. Os evangelhos, então, eles têm o objetivo de nos mostrar, de nos contar a passagem de Jesus sobre a Terra. Obviamente, na visão daqueles que escreveram. Então, eles contam a vida de Jesus com o objetivo de preservar os ensinamentos que ele nos deixou e a vivência que ele teve. Nós vamos ver que lá na Bíblia, no Novo Testamento, existem os livros dos Evangelhos. São quatro Evangelhos que constam ali. Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas e segundo São João. Por que são quatro livros contando, vamos dizer assim, a mesma coisa? Primeiro que eles não contam exatamente a mesma coisa. Cada um desses evangelistas, eles têm uma visão particular ou uma visão daquilo que eles viveram ao lado de Jesus. Algumas coisas são contadas e outras são realmente vividas por eles. Cada um deles, na sua visão, e por isso que tem esses quatro separados na Bíblia, eles têm um objetivo claro. Quando a igreja oficializou como sendo esses os evangelhos oficiais, canônicos da igreja católica, ela tinha um objetivo, então, claro, dentro da linha que cada um deles seguia, tinha um objetivo de chegar até o povo. Eu anotei aqui, o Evangelho de São Mateus, na época de Jesus, onde ele viveu não toda a vida, mas a parte que é contada, a parte que nós sabemos da vida dele, que foram os últimos anos, ele viveu na Judeia, onde a religião dominante ali era o judaísmo. Então, São Mateus, ele tinha nos seus evangelhos o objetivo de convencer os judeus que Jesus era o Messias que era contado dentro do Antigo Testamento e dentro das profecias que surgiam na época. Todos que viviam naquele período sabiam da vinda de um Messias, esperavam por um Messias, isso através dos profetas que estão todos ali citados no Antigo Testamento. Então Mateus, dentro da linha evangélica dele, ele tinha como objetivo traduzir essa passagem, essa vida de Jesus, de maneira a convencer que ele era realmente o escolhido, o Filho de Deus que tanto se esperava naquele período, que ele era aquele que estava profetizado. Marcos, os evangelhos de Marcos, ele já tinha um objetivo diferente, ele era mais voltado aos romanos, no interesse de evangelizar os romanos. Como eu disse, Jesus, ele não passou por Roma. Né? Mas Roma era o centro do poder na época. É onde, inclusive na Judéia, era onde era dominado pelos romanos. Então também, como a cultura vivia em torno de Roma, o objetivo dele era que aquele evangelho seja compreendido por eles e aceito pelos romanos. Inclusive, poucos séculos depois, Roma acabou por deixar como o cristianismo como sendo a religião oficial na época para eles. Então acabou surtindo um efeito, né? Os evangelhos de São Lucas, eles foram escritos aqui para os gentios, que eram o povo que vivia naquela época, mas não eram do judaísmo. Então também era um processo de evangelização daquele povo que vivia também naquela época. Então, mesmo contando às vezes a mesma coisa, cada um deles tem um enfoque diferente e tem um objetivo a ser alcançado. Nesse evangelho de São Lucas, eles enfatizavam bastante a misericórdia de Deus. Então, o fato de que Deus era misericordioso, Deus amava a todo o seu povo, a todos os seus filhos, mandando até nós o seu filho maior, Jesus, para exemplificar esse amor e para nos ensinar, nos dar um caminho seguro. E por último, o Evangelho de São João. O objetivo dele era doutrinar, então, os novos convertidos, aqueles que aceitaram a palavra de Jesus com mais facilidade. Mesmo assim, eles precisavam ter uma base, uma direção, um caminho para ser seguido. É o que acontece hoje, tomando como exemplo a primeira comunhão. As crianças que vão para a primeira comunhão, elas não vão contra o gosto dela ou assim, tendo outra religião. Elas vão para seguir aquele caminho, mas elas não têm a base. Então, eles são doutrinados para seguir aquela religião ali. Então, o objetivo do Evangelho de São João era esse. Foram citados aqui quatro evangelistas, quatro evangelhos que estão na Bíblia. Porém, existiram centenas de evangelhos, centenas de escritos sobre a vida de Jesus naquele período. Ainda hoje, existem relatos de livros que nos contam histórias daquele período. Seja por pesquisas, seja de forma mediúnica, de que forma for. Ainda hoje existem evangelhos. Por que que eles não foram aceitos na época? Bom, os motivos são vários. Como eu disse, cada um desses quatro aqui, eles tinham um objetivo bem diferenciado. Alguns deles, até escritos por apóstolos da época, não entraram nesse resumo que a Bíblia acabou fazendo da vida de Jesus. Muitos podem ser compreendidos e aceitos por nós, muitos ainda estão sendo descobertos, houve registros de descobertos de escritos antigos e que contam, às vezes, coisas de forma um pouco diferente do que estão ali. Então, só para a gente saber, existem muita coisa em torno da vida de Jesus. Nós temos um evangelho contemporâneo, um escrito contemporâneo, bastante contemporâneo, que é esse aqui que todo mundo conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui também, ele fala das mesmas coisas, porém, de uma forma diferente. Na Bíblia, ela está lá, como eu falei, o livro de São Lucas, o livro de São Mateus, o livro de São João, cada um contando, muitas vezes repetidamente, o que contava já no outro. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele agrupou cada passagem de acordo com o assunto, vamos dizer assim. Se vocês pegarem o Evangelho, podem pegar pelo índice dele mesmo, vocês vão ver que estão separados por alguns assuntos. E dentro desses assuntos, foi colocado, então, a passagem de acordo com esses quatro evangelistas e depois delas, a explicação. Muitas vezes a gente acaba não gostando de ler a Bíblia, porque a maneira como ela foi escrita há muito tempo atrás, ela tem uma linguagem que nos dificulta o entendimento. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita o mesmo trecho, porém, ele dá uma explicação. Ele nos traz uma explicação para a gente poder compreender e, eu diria, ter uma explicação bastante atualizada. Mesmo tendo esse livro aqui já há mais de 150 anos, está quase chegando em 200, mesmo assim, ainda traz coisas que nos são bastante atuais. Informações, textos, passagens. A gente pegando mesmo o texto lá da época de Jesus, a gente se depara com várias situações que cabem bem no dia de hoje, cabem bem nas coisas que estão acontecendo com todos nós hoje. não apenas com os outros, mas principalmente com nós. A gente se depara que a verdade, ela não tem tempo. A verdade, ela é escrita e ela perdura. Mesmo tendo passado quase 2000 anos, e a gente ainda tem essa dificuldade, não de compreender, mas de aplicar ela no nosso dia a dia, de trazer o que está escrito aqui de forma bastante compreensível, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para a nossa vivência. São coisas simples que Jesus acabou resumindo os 10 mandamentos de muito mais antigamente, resumindo apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Esse segundo, eu diria que ele é até bastante fácil de ser compreendido, porém, difícil de ser vivido. Nós temos ainda dentro de nós ainda uma força que às vezes nos puxa para o materialismo, né? Para nós mesmos. Nos impede às vezes de compreender que todas as pessoas que estão ao nosso lado, elas são iguais a nós. Elas têm as mesmas vontades, elas precisam das mesmas coisas e que só nos unindo é que a gente vai conseguir caminhar. A gente nasce dentro de uma família não para ser destacado, isolado. A gente nasce porque a gente precisa, naquele grupo, aprender a caminhar juntos, a se dar as mãos e ir em frente. Como eu disse, 1800, segunda metade do século XIX, foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que também a gente ouviu falar. E Allan Kardec era um homem que ele não era um homem religioso. Isso aqui não vem através de um fanatismo religioso. Ele era uma pessoa bastante cética até, e ele acabou sendo convencido a escrever esse Evangelho, os demais livros da doutrina, que acabaram sendo a base daquilo que a gente estuda hoje. E dentro dessa compreensão dele, que nem eu disse, bastante atual, a gente pega temas aqui dentro e a gente ainda se depara com situações que a gente sempre acha que a gente está avançando, né? Tá cada vez mais. Hoje a gente tem aqui recursos tecnológicos para a gente tentar cada vez mais compreender, assimilar algumas coisas que facilitem a vida para nós nesse sentido. Mas a coisa mais simples e mais necessária ainda a gente está deixando para trás. Então, que é o tema de hoje, o Evangelho de Jesus, que a gente consiga. Isso aqui é um livro de cabeceira, é um livro que a gente deveria ter. E todos os dias pegar um trecho para tentar, dentro da insistência, dia a dia, colocar para dentro, que é o que a gente precisa. Fazer através da insistência a mudança que a gente, não é que a gente quer, é que a gente precisa. A gente tem que se dar conta disso, da necessidade que a gente tem.